janela e esperar. No domingo lá vem ela, caminhando sempre bela, me consolar. Traz notícias da cidade onde explica essa verdade, eu lhe pedi. Foi um crime sem motivo, dois ou três aperitivos, eu tô aqui. Aqueles olhos secos me trouxeram pra cá, mas alguma esperança vai me libertar. Tinha tudo que sonhava, a morena se guardava só para mim. Tinha belos companheiros com defeitos pra terceiros, mas não pra mim. Todo sábado cerveja, peixe frito na bandeja e aipim. Depois banho e papa feita, a gravata mãe ajeita e ela enfim. Aqueles olhos feios me trouxeram pra cá, mas alguma esperança vai me libertar. Na carteira de um qualquer eu vi a foto da mulher, minha paixão. Tinha data bem recente, falava de um beijo ardente, perdi a razão. De repente uma cegueira com o ódio na peixeira, eu ataquei. Ninguém mais me segurava, o ciúme comandava e eu matei. Aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá, mas alguma esperança vai me libertar. De repente escuto um grito, meu amor, de olhar aflito na multidão. Foi caindo de joelhos, me gritou de olhos vermelhos, é meu irmão. Minha vida nesta cela é olhar pela janela e esperar a visita da esperança que nasceu numa criança me perdoar. Aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá, mas aquela criança vai me libertar. Aqueles olhos verdes, vocês. Aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá,